317 da Harpa Cristã, Jesus vem triunfante. Abra sua harpa número 317. Como brilhador oriente, o relâmpago ocidente deste mundo voltará do céu, Jesus. Levará só noivo em gozo ao seu lado, munditos ou para o lar eterno de celeste luz. Em breve do céu Jesus virá nos buscar com gran poder. Virá Jesus e nós devemos todos preparados. A porta está aberta para a alma que desperta, aceitando a Jesus o Salvador. Pois seu sangue derramado tem vencido, viu o pecado carregando no madeiro nossa dor. Em breve do céu Jesus virá nos buscar com gran poder. Virá Jesus. Estamos todos preparados, tá com vestes brancas e brilhando como a luz. Jesus vem, vem triunfante com seus olhos chamei-te, pois sua face brilhará com a luz do sol. Muito felizes os que clamam sua vinda, pois o amam e no céu o nome escrito tem. Devemos todos preparados, está com vestes brancas e brilhando como a luz. Jesus vem com sol raiando este mundo, iluminando a igreja, subirá ao encontro seu. Na sua mão, da luz brilhante, qual estrela cintilante, o louvor se ouviram nos altos céus. Jesus, e nós devemos.